assim. Vem um passo onde a lua e eu pensando em você. E todo dia quando acordo vejo o sol nascer. E vem um passo onde a lua e eu pensando em você. Amor à primeira vista, não consegui me conter. Meu coração bateu forte, louco de amor por você. Amor à primeira vista, não consegui me conter. Meu coração bateu forte, louco de amor por você. Vamos nessa, vamos nessa. Ei! Tô parado, tô na sua, tô ligado em você. Aue, aue. Foi quem não chora, não mama, deixa tudo acontecer. Aue, aue. Tô parado, tô na sua, tô ligado em você. Aue, aue. Foi quem não chora, não mama, deixa eu ser o seu bebê. Aue, aue. Vou leva, leva, leva, leva. Que eu vou no terra samba, tudo é festa. Vem o sol, esconde a lua e eu pensando em você. Amor à primeira vista, não consegui me conter. Meu coração bateu forte, louco de amor por você. Amor à primeira vista, não consegui me conter. Meu coração bateu forte, louco de amor. Aue, aue. Foi quem não chora no mama, deixa tudo acontecer. Aue, aue. Tô parado, tô na sua, tô ligado em você. Aue, aue. Foi quem não chora no mama.